Agora que eu te encontrei, não vou te deixar jamais. Nunca mais. Nunca mais. Escuta só. Você chegar e me conquistou. Meu mundo mudou. Contigo sou forte, hoje tenho um norte. Antes apenas um moleque travesso da sul. Viciado no seu corpo nu. Você tem o que mexe comigo, me faz seu cativo. Me lambuza de batom, minha musa pra você. Fiz esse som. Seus beijos, o sabor do seu corpo, o calor. Descobri, conheci, encontrei o amor. Fez a beleza em forma de mulher. Da cor do verão, do samba no pé. É a alegria que contagia. Sabe o que quer? Tava cansado de te procurar. Foi um milagre, amor, você chegar e me conquistou. Meu mundo mudou. Contigo sou forte, hoje tenho um norte. Antes apenas um moleque travesso da sul. Viciado no seu corpo.